Minha, o Xanem 6314, observando o Airplay passar a retaguarda da TAM, vai iniciar a correção. Vai, após um ATR da TRI passar a retaguarda, vai iniciar o pushback no 05. Aguarde um ATR da TRI passar a retaguarda. Após a passagem da aeronave da TRI na retaguarda, está ali o pushback no 05, né? 314. 5241, seguindo a aeronave da TAM, uma coisa da TAM, até o ponto de espera da piscina 020 de alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 62 e o ajuste na 08. Até o ponto de espera da 10, 18, 62 a 1018 ajuste, obrigado, boa tarde. Vamos Salvador, confirmando a aeronave, chamou o solo, Salvador. Charlie Fox Juliette, mantém isso. Confirmando a última aeronave, chamou o solo, Salvador. Cinco via Alfa, é porta São Juliette. Via Alfa, São Juliette, porta São Salvador, tá 3217, podem informar a nossa sequência pro posto de estacionamento? Confirmando a aeronave, chamou o solo? Tá 3217 na 13, tá? A expectativa para posto de estacionamento. 3217, livre acionamento, pushback, coordenação, solo, chama para o táxi. 3217 Salvador, 01399, wait for Quebec information to clear. 1399, and you're ready to copy? Yes. 1399, you're clear from Salvador to Congonhas. You're Pesolu 16 after Belo Horizonte, after Trivi position. Tango Romeo India, Victor India. Flight level 360, dial departure, little transition after bridge position. Bravo Romeo India, detect. Departure from runway 10 after departure right turn and squawk code 5066 departure control on frequency 120.8. Deco 1399 to São Paulo, Congonha Airport. Contact Salvador, left to flight level 360 and Tael Lida. Departure at Upper Zulu 16 to Bravo Hotel Zulu. To 3D position, after takeoff and right, squawk 5066, call Salvador departure 120.8, go 1399. Roger, read back correct. Dial departure, later transition after bridge position. Dial departure, later transition after bridge, go 1399. Read back correct, coming for pushback. Salvador, boa tarde, um prazer tempo de livre. 1925, mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, bolo 9. Turbo 175, boa tarde. 755, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, inicialmente vai manter a posição antes da Juliette. Antes da Juliette. Passaria do 2231 para o autorização Barreiras. 2231 no aguarde número 2 para 4. A sua escolha. Para o táxi, funcionário 6314, 119 a bordo, alterna Recife, 3 horas e 15 de autonomia. Manda para o autonomia, o 6314? 119 a bordo, 3 horas e 14 de autonomia, até na Recife. Do táxi via Indy Alpha, no ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajuste na 08, seguindo a TR da TRIP. Seguindo a TR da TRIP, ponto de espera, torre 118, 108, ajuste, 6314. 60? 2000, TAM, e livre LS enxame estabilizado, 1018. Tem 2000, livre LS chamada estabilizado, TAM 3560. Paulo Ferrião, Alfa Romeo Charlie Foxtrot Juliette. Charlie Foxtrot Juliette, já temos o seu plano, porém não temos o seu transponder. Vamos checar com o centro. Um minutinho só, mais um minutinho será autorizado. Toma atenção, tá bom. Seria o gate previsto do gol 925? O 925, seu gate é o número 3. Zona ILS, 13560. Gente, contato com o receptor 1862. 1864, obrigado, até daqui a pouco. Controle de Salvador, uma boa tarde, o TAN 3145 decolou, passa 1 no 1.600 pés na sua exposição. 3145, boa tarde, direto Leda, vigilante. Está presente direto Leda, o TAN 3145. Controle Salvador, passa Romeo Índia November Alpha, solicitando o regresso. Direto rotatória Índia November Alpha, reporte próximo ao aeródromo. 072, controle 1208. Para barreiras via Whisky 42, depois rota plano, nível 200, momo, ataque, pista 10, curva esquerda após 5072, controle 120, décima 8, partindo. Continuando, controle 1208, no total do 5072, cotejando o reto, chama a porta na área remota do pátio. Com 3 horas e 20 autonomia. Contêiner solo pelo passaredo, foi interrompido. 2230, cotejamento correto, chame ponto no área remota do pátio 1. Pronto, para o pushback acionamento, senhor. Passaredo 2231, mantém a posição, aguarde. 3217, vai manter a posição. 3217, poderia confirmar as informações do táxi? Ok, 162 após, 3 horas e 20, Guarulhos alternando. Autorizado o táxi até através do portão 612 para o TAN 3217. Aguarde para continuar o táxi. Permitido, até através do 612. O gol no 077, seria uma previsão? Gol no 077, aguarde. Salve Salvador, boa tarde, gol no 395. No 395, alto, reporta essa Juliette, inicialmente vai manter a posição. 395, versão 1925 da Gol, ingressa Juliette para o portão 03. Ingressa Juliette para o 3, gol 925. A aeronave chamou o Sol Salvador. Boa tarde, senhor. Gol no 395, Alfa. Gol no 395, Alfa, reporta essa Juliette, não somente para manter a posição. 206, aguardando o Antônio Juliette. Azul 4206, mantém a posição. Mantém 4206. Voo no 755, mantém a posição. Mantém a posição, 755. 3217, continue o táxi até o ponto de espera da pista no zero, observando o grande 737 da Gol. Via Índia e Alfa no ponto de espera do turno em 1 no neutro, versão 62, ajuste na 08. Afirmativa, via Índia e Alfa para o ponto de espera, 1 na 08. Da vigilante. Direto, lei da vigilante, 55, observando a aeronave da TAM, um Airbus da TAM, seguindo até o ponto de espera, ingressa Juliette para o portão 08. Juliette para o 08, após passagem do TAM 7. O senhor número 2. 2 no setor, 2231. Tem uma aeronave que vai puxar no portão 09 após o senhor irá puxar no, na área remota. Muito obrigado. Ok, cruzando 220 para o 77. 220, boa tarde. Chegada bom, se desce, mantém 2000, vai ajustar no 08. Identificação, vigilância. No 09. E após o parqueamento da aeronave na companhia, 8, início pushback no 077. 4206, ingresso a Juliette para o portão 01. Para o portão 1, via Juliette, 4206. Salvador, TAM 3560, livrou? 3560 Alfa, reporta antes da Juliette, inicialmente vai manter a posição. Eu vou 13, que o start up é pushback. Alfa, Juliette, TAM 3560. 1399, your number 32 pushback on your sector. Just wait just one minute. Wait for 1399. From another direction, move to El Salvador. Aguarda. TAM 3560, só confirmando Alfa, aguarda antes da Juliette, TAM 3560. Aguarda antes da Juliette, 3560. Falou, TAM 3560. Charlie Foxtrot, Juliette, o senhor terá que aguardar, por gentileza, nós não temos o seu transponder e não é possível efetuar a cópia sem transponder. Um minuto. Aguarda. Roda 395, próximo a Juliette. 395, segue a aeronave da Azul para o portão 02. Boa tarde, Trip 5241. 5241, boa tarde. Contato radar direto, posição Elefa, vigilância. Direto Elefa, 5241. Tanto 3145, chame agora o centro Recife na frequência 125, decimal 1, boa tarde. 1251, tanto 3145. Vamos manter a posição antes da Juliette. Manter a posição antes da Juliette, então 3560. É o Olympus 34. Olympus 34, prossiga. Olympus 34, está no momento na radial 180. Solicita liberar um assistente para detalhes, já prosseguindo para pouso visual em Salvador. Gente, 7234. Olympus 34, corrigindo. Sim, tráfego a informar. Uno meu pé, 1818. Em condições visuais, mantendo a separação visual com a água, com o Olympus 34. Olympus 34, está limpando a cena para detalhes e se aproximando do Salvador. Chamará quando mais próximo. Gente. Controle de Salvador, achando a 6314, cruzando 1500, está a ser o Momo. Muito. Tanto 3155, Recife 125, decimal 1. 251, boa tarde, 3155. Papatango Romeo Charlie X-Ray, passa 8000 para 8500. Chame agora Recife em 126 decimal 85, alterna 12545. Romeo Charlie X-Ray. Alfa 12545, Romeo Charlie X-Ray, bom voo. Controle Salvador, Oceaner 6314. 6314, da Oceaner, contato radar da decolagem direto Momo, vigilância. Momo 6314. Solo 35219 para push acionamento na RAE, no Mach 3. 5219, livre acionamento, pushback coordenação equipe de sol, time pro táxi no Mach 3. 5219. O Salvador é o Chané 6321? 6321, prossiga. É, nós já vimos obtido o plano de voo para Brasília, só que nós tivemos um problema técnico aqui. Apresentamos mensagem DLA para os 16h50. Gostaria de confirmar se nosso plano de voo está. 19h50, Zulu corrigindo. Gostaria de confirmar se nosso plano de voo está ativo e se mantém as mesmas condições. Está ativo, permanece. O senhor vai prosseguir para o mesmo destino? Mesmo destino, afirmativo, mesmo destino, então está autorizado, mesmo nível 320, 5006 e o controle de saída 1208 faz a saída Arbor Elefa. Afirmativo, saída Arbor Elefa, seu plano agora é para os 19h50, 1950. Ok, muito obrigado então, está copiado, está na posição 6, vai chamar para o pushback acionamento, 6321. Ciente, 6321. 108 no altímetro, então 3190. O que manda, decolou foi o tanto 31 com qual matrícula? É o 3217, é só uma pergunta. Foi passado para nós 5066, transponder, é esse mesmo? Não, com certeza não é este. Se esse transponder pertence a outra aeronave. Vamos checar aqui no sistema. É, ok, obrigado. Para o táxi com 5,6 a bordo, 4 horas e alternamos Salvador. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, vem de Alfa no ponto de espera em 1,9, decimal 6,12, ajuste no 0, 1,8. Índia, Alfa, chamando torre, ponto de espera com 1,018 no ajuste, os 5,219. Alô Salvador, confirma o portão 3,560, 3,560 para aguardar o tráfego do trip passar ou já está autorizado? Afirmativo, o senhor vai aguardar o tráfego do trip passar, a aeronave está no setor onde o senhor vai parquear, estava esperando para iniciar o pushback faz uns 15 minutos, então o senhor foi preterido devido à aeronave que está puxando no seu setor de parqueamento. Sim, que grato. O Paulo, voo 925, poderia antecipar a saída prevista para Brasília? Provável Arbor Elefa. Arbor Elefa, obrigado. Passarendo para o táxi com o POV de 5-0, com 5 horas de autonomia, até na Brasília. Confirmando o POB, o passarelo? 5-0, senhor, 50. Alternando Brasília, confirma? Afirmo, Brasília, senhor. Autorizado o táxi, vim de Alfa no ponto de espera, torre em 1-1-8, decimal 6-12, corrigindo. Autorizado o táxi até através do 6-12. Até através do 6-12, o ajuste no 0-1-8, aguarda para continuar o táxi. Ok, até através do 6-12, Deus. Beijo. 7720, autorizada aproximação ILS, informe estabilizado. 7720. É, informe estabilizado, 7720. Uma centena de rota direta. Realiza o perfil da saída coral, decola da 17, ligeira curva direita, acionando o código 5063 e controle na 208. Autorizado, conforma, centenas, um dia aí, decola da 17, curva direita, coral, 5063, 1208. Está pronto para acionar. Pode o Charlie Foxtrot Juliet, autorizado acionamento para táxi, torre 118, decimal 62. Já teria as informações do táxi? Não, de táxi não, senhor. É, vamos acionar e aí chama para o táxi, então. Sente então para o táxi, torre 118, decimal 62, o Charlie Foxtrot Juliet. Obrigado. Parabéns, 62231. Zona, chamo Solo Salvador. Parabéns, 62231. 60 para Brasília, está no 33. Duas aeronaves modularam ao mesmo tempo. Por gentileza, uma de cada vez. Prossiga a primeira aeronave que chamou o Sol. Parabéns, 62231. 2231, autorizado continuar o táxi até o ponto de espera da piscina 0, seguindo a TR da Trip, até o ponto de espera via Indy Alpha, no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 62, ajuste no 0 no 8. Ponto de espera 18,6, seguindo 6. O TAM 3560, após o ATR da Passaria do Passar via Juliette, seguindo até o ponto de espera, ingressa Juliette para o portão 1-0 do CAT-1. Olympus, voa direto para o de Itapuã. Olympus, 34. Olympus, 34, voa direto para o de Itapuã. Controle, boa tarde, 1077, Dayão. Boa tarde, contato Roberto de Vigilância, direto Líder, o voo 1077. Direto Líder, 1077. Janeiro 6314, passa nível de voo 160, chama centro Recife em 126 decimal 85. Confirme 126? 85. 1685, Janeiro 63, 6314, boa tarde. Salvador, voo 1925. 1925 para Brasília, copia? 925, autorizado Salvador Brasília, via Zulu 17, nível 360, saída Arbor após Elefa, decola da 1-0 com curva direita, aciona o código 5101 e controle 208. 1, boa tarde, bom voo. 251, muito obrigado. Mesmo 90, direto Zulu, autorizado em Elefa. Apenas o portão 02? 3. Pronto para o pushback 1925. Camará quando pronto, 5241, chame agora Recife em 1260. 1260, 5241. Junior 9, you're clear to start up and push back. Call me for taxi on position number 12 of apron number 1. Call you for taxi, go 1399. 5521, contato radar. Ao passar 2000, boa Arbor de ORTCT. 5219. 2000, Arbor direto, 5219. Tá liberado da Recife aí na Arbor, de altitude? Vai DCT Arbor, 5219. Ciente. Como é que a Codelta desça para 500 pés? Como é que a Codelta? Olha o Olympus 34. Olympus 34, chame agora a torre em 118, decimal 612. Para com a torre, 18.6, Olympus 34. Vai que é com o Delta, observe tráfego P3, o antigo Eletro, está à sua direita, 2 horas, 8 milhas, está a sudoeste para o Itapuã, 1 no 10. Zulu, Juliette Serra, boa tarde, prossiga. Aguarde contato radar. Salvador, muito boa tarde. Passaria 2231, cruzando 1300 pés na mão, na sua escuta. Ok, passaria do 2230, submantenha 2000 pés, saída da mão. 2000 pés na mão. Eco Delta, chame agora a torre, 118 decimal 62, é Mike Eco Delta. Estabilizou a 670. 6720, ciente torre 118, meia dúzia. 6720. Acendendo 200 na Momo, o 2231. Controle, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Charlie Foxtrot Juliette. Boa tarde, aguarde. Voo no 077, passa nível 150, chama Recife em 125, decimal 1, voo no 077. Chama Recife em 251, no 077, com boa tarde. Boa tarde. Charlie Foxtrot Juliette, controle, tudo mantém nível 100, sai da Coral. Para 100, livre da restrição de 4000, na subida Coral, Charlie Foxtrot Juliette. Afirmo, sem restrições, Juliette. Grato. To hold point of runway 10 via apron number 1, India and Alpha. On hold point of runway 10, call tower on frequency 118.6 and QNH 108. E chamou o controle anteriormente, tendo decolado de Valença para Salvador, preencheu o plano de voo, apresentou mesmo a sala de tráfego de Salvador. O Triple Victor confirmando o desejo 17 ou 90? 17. Minuto 4, o Triple Victor. Victor. Autorizado Salvador Campinas, via peso Luna 6, após Belo Horizonte, após DCT Trivia, após DCT Cubla, após restante conforme rota do plano. O nível autorizado é o 400. Realiza o perfil da saída da Leda, após Leda voa bridge. Decola da 17 em ligeira curva à direita. Aciona o código 5125 e controle 208. C200 livrou de direita. 720, táxi de Alfa, porta antes da Juliette. Inicialmente vai manter a posição antes da Juliette. Alfa mantendo a posição antes da Juliette, 6720. Triplo Victor, seu transponder é o 5125 e o controle em 1208. Gente, Zulu, Juliette, Serra, Sane, código 0243, mantenha-se em condições de visual. 0243. Após trivia, DCT Cúpula, Kilo Uniforme Bravo Lima Alfa, restante conforme a rota do plano. Gente, confirmando o pátio da Aerostar, quantas pessoas a bordo? Finalmente, táxi em 118, decimal 612, o ajuste no 018, Triple Victor. Vai cruzar os 70, é assim que possível, prova de barreira, senhor. Industrial